partir de agora, você ouve A Hora do Rock. A Hora do Rock. Na Rádio Nova Barueri. Rádio Nova Barueri. Fala pessoal, está começando mais uma edição da Hora do Rock. Eu sou Adriano Castro e sejam bem-vindos a mais um programa. Estaremos juntos nesta próxima hora. Hoje, segunda-feira, 25 de agosto, celebramos o Dia do Soldado, uma data que homenageia homens e mulheres que dedicam suas vidas à pátria. É o momento de reconhecer a coragem, disciplina e sacrifício de todos os integrantes do Exército Brasileiro. E para abrir o programa de hoje, seguimos em essa ideia do Dia do Soldado, vamos com uma música que mostra a guerra pela ótica de quem está na linha de frente, a banda Avenged Sevenfold com a música Danger Line, uma homenagem emocionante aos combatentes. Então, roda aí! I'm free. rádio. A programação que faz a diferença. Você. Sozinho, eu sei, se eu tiver fé, eu volto até sonhar. poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Você está ouvindo A Hora do Rock, na Rádio Nova Barueri. Estamos de volta e por aqui você ouviu Charlie Brown Jr. com a música Lugar ao Sol. Uma novidade na Rádio Nova Barueri. Agora você também confere o Trending Pops, com o melhor do pop escolhido por você lá no nosso portal radionovabarueri.com.br. Diariamente, às 11 e às 20 horas, logo após aqui A Hora do Rock, beleza? Não perde, hein? Aproveitando aqui, quero lembrar que você pode pedir a sua música lá no arroba Rádio Nova Barueri no Instagram. É só procurar o Stories com os dizeres peça sua música, informe o seu nome e a cidade de onde você fala e já estará participando. E agora vamos seguir com a nossa playlist com Greta Van Fleet e a música Black Smoke Rising. Então, roda aí. Oh, Rádio Nova Barueri, compartilhe esse sucesso. Autumn. mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Você está ouvindo A Hora do Rock, na Rádio Nova Barueri. Estamos de volta e por aqui você ouviu Green Day com a música Holiday. Agora, uma curiosidade sobre o projeto Wonderland é que ele é composto pela dupla Want e Blunder e chama atenção não só pela música, mas também pelo fato de serem youtubers portugueses que expandiram sua carreira para o mundo da música. O Want, por exemplo, começou com um dos maiores criadores de Portugal e depois levou sua criatividade para as canções, mostrando que influenciadores digitais também podem se destacar como artistas no cenário musical. E seguindo com esta ideia, vamos ouvir o lançamento do projeto Wonderland com a música Dead Inside. Então, roda aí! Lançamento na Rádio Nova Barueri. We'll be right back. feelings inside I feel alone out here in this cold world, but I won't be deceived. Imagination's playing tricks and there won't be nothing left. When it's done there won't be no mercy. Você está na melhor. Rádio Nova Barueri. Wild child. rádio. A programação que faz a diferença. I'm Você está ouvindo a Hora do Rock na Rádio Nova Barueri. Estamos de volta e por aqui você ouviu Metallica com o clássico Whiskey in the Jar. Você já conhece o portal radionovabarueri.com.br? Lá você confere as principais matérias da nossa equipe de jornalismo e vem novidade aí. Em breve, sorteios e promoções especiais na Hora do Rock. Basta ouvir a rádio pelo site logado na sua conta para acumular pontos de ouvinte e lembrando que os pontos são resetados todos os meses, garantindo chance igual para todos. Então, cadastre-se já no portal, participe e fique ligado na programação da Rádio Nova Barueri. Seguindo com a nossa playlist, vamos com Lynyrd Skynyrd, com a música Sweet Home Alabama. Então, roda aí. Home. toca tudo o que você quer ouvir. Sintonia total com você. Você está ouvindo A Hora do Rock, na Rádio Nova Barueri. Estamos de volta e por aqui você ouviu Nazareth com a música Hair of the Dog. Agora uma curiosidade legal sobre os Foo Fighters. A banda foi criada em 1994 por Dave Grohl, logo após a morte de Kurt Cobain e o fim do Nirvana. O nome da banda vem de um termo usado por pilotos da Segunda Guerra Mundial para se referir aos OVNIs. Curiosidade também, curiosamente, Dave Grohl começou os Foo Fighters praticamente sozinho. Ele gravava quase todos os instrumentos E só depois ele recrutou os outros membros para formar a banda oficialmente. Desde então, os Foo Fighters se tornaram uma das maiores bandas de rock do mundo, mantendo a energia do rock clássico, mas também com criatividade e um toque moderno, muito moderno. E como estamos falando dos Foo Fighters, agora vamos ouvir o lançamento deles, Today's Song. Então, roda aí! Lançamento na Rádio Nova Barueri. For change, I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. Alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Gonna do now. You know it all.

Você está ouvindo a Hora do Rock na Rádio Nova Barueri. Estamos de volta e por aqui você ouviu Linkin Park com Paper Cut. E com isso chegamos ao final de mais um programa Hora do Rock. Nos vemos amanhã novamente neste mesmo horário. Gostaria de agradecer a toda a nossa audiência. Continuem sintonizados na programação da Rádio Nova Barueri. Eu sou Adriano Castro. Valeu, falou e fui! Você ouviu a Hora do Rock na Rádio Nova Barueri. Rádio Nova Barueri, compartilhe esse sucesso.